Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Quando eu falo simples aqui, não me refiro a quem tenha ou não tenha dinheiro. Não fazemos distinção de classe social, distinção de cultura, situação política, se a pessoa é bela ou não é bela. Falamos a inteligência do coração. Porque se temos a inteligência do cérebro, temos a do coração. Elas têm que subsistir unidas. Porque quando o homem é somente cérebro, ele é aquela secura do grande conhecimento que constrói bomba atômica. Ou quando é unicamente coração, pode ser arrastado pelos excessos do sentimentalismo. Os mais antigos costumam dizer, in medio virtus, e o saudoso irmão Zarur afirmava a todo momento, atingir o equilíbrio é a meta suprema. Atingir o equilíbrio é a meta suprema. Atingir o equilíbrio é a meta suprema. O bem nunca será vencido pelo mal. Cícero costumava dizer no seu livro, sua palavra, a respeito da profecia. Não há povo, por mais requintado e culto que seja, que não acredite no dom que certas pessoas têm de prever o futuro. Vamos repetir para vocês gravarem bem. Não há povo, por mais requintado e culto que seja, que não acredite no dom que certas pessoas têm de prever o futuro. Ora, nós observamos que Deus costuma escolher muitas vezes as pessoas sem qualquer distinção social, e lhe dá aqueles dons divinos, paranormais, mediúnicos, sensitividade. Os homens usam uma porção de nomes para dizer as mesmas coisas. E há uma coisa curiosa, uma incidência, se formos ver as estatísticas, de procurar sempre as pessoas desprovidas de tudo. Quando eu era garoto, existia muitas senhoras, geralmente eram fortes, gordas, geralmente negras, e elas rezavam a gente. Vai lá na benzedeira, vai lá na rezadeira. E a turma muitas vezes debochava, porque é fácil ao homem, que se considera culto, rir daquilo que ele não pode explicar. É mais fácil rir daquele ar de superioridade assim. No entanto, é igual a todo mundo, se não tomar banho, fede e tem que ir ao banheiro todo dia. Que tal perder a soberba para poder ingressar no conhecimento das coisas divinas? Quem é que acompanhava Jesus? Eram os humildes, de coração. A maioria era o pobre, na miséria, porque a dor ensina a gemer. Mas havia Joana de Cusa, por exemplo, que era mulher de um homem da corte. Ela era rica, mas era humilde de coração. E é para isso que nós falamos. E vamos buscar no Evangelho o sustentáculo desta afirmativa. E como sempre, Eu pergunto a você, o que tem a ver o entendimento do Apocalipse no Jesus lavar os pés, doutor Gelson? Você, Elcio, aí. Aliás, eu tenho vários bilhetes aqui, inclusive do Paulo Duarte, todo mundo respondendo a respeito do batismo de João e batismo de Jesus. Evangelho de Jesus segundo São João, capítulo 13. Jesus lava os pés aos discípulos. Mas, irmão, pai, você não está pregando o Apocalipse? Como é que o senhor volta ao Evangelho? Mas o Evangelho é boa nova, o Apocalipse é boa nova moderna. No Evangelho, Jesus nos ensina a ser equilibrados, decentes, desejar a luz da verdade. Como é que você vai querer decifrar comigo o Apocalipse se você tem um orgulho demasiado no seu coração? O Apocalipse não é para juntar conhecimento como quem junta arroz, feijão, azeite, carne seca no depósito. O Apocalipse exige que tenhamos humildade para receber o banho lustral da sabedoria, que não se consegue nas faculdades nem nas escolas. É a vida que ensina a pessoa a ser sábia. Faculdade pode dar a inteligência. Sabedoria não é inteligência. A inteligência está abaixo da sabedoria. O sábio sabe usar a inteligência. Há tanta gente inteligente fazendo o mal, e por acaso é sábia, a pessoa que faz o mal não é. Então vamos ganhar sabedoria com Jesus aqui, nessa passagem comovente do Evangelho. Por isso, ele sendo o Criador do planeta Terra, vai lavar os pés aos seus irmãos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Veja bem que o Evangelho não diz morrer, passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus irmãos que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já Satanás, quer dizer, o espírito do mal, posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor Jesus, tu me lavas os pés? Respondeu-lhe o mestre: o que faço, não sabes entender agora, no entanto, compreenderás depois. Disse-lhe então Pedro: nunca me lavarás os pés, Jesus. De forma alguma permitirei uma coisa dessa. Então lhe disse o Cristo: Pedro, Pedro, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, então, não somente os meus pés, mas lava também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe o Cristo: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Uma lição de humildade. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz hoje? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizei-os bem, porque eu sou mestre e senhor. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei a exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o emissário maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. E por aqui nós paramos. Jesus disse a Pedro que se não lavasse os seus pés, porque Pedro, que era cheio de rompantes, não queria, achava um absurdo Jesus, o mestre, lavar os pés dele, um discípulo cheio de pecados, de erros. Mas Jesus disse: Pedro, Pedro, se eu não vos lavar os pés, não tereis parte comigo. E em seguida determina que façamos isso uns aos outros, senão não teremos parte com ele. É evidente, se não tivermos parte com ele, não entenderemos a sua profecia, que os maiores analistas consideram tão difícil. Então, o primeiro passo é: lavemos os pés uns aos outros, nos respeitemos, nos amemos. Não significa que não discutamos os nossos pontos de vista, isso é necessário. É dessa efervescência, dessa ebulição, desse ideal quente, que uma obra como esta cresce. Mas é preciso respeito e fidelidade. Vamos ser mais fraternos uns com os outros. Porque se não houver fraternidade, se não houver boa vontade a partir da religião, não haverá na política, na ciência, na filosofia, na economia, no esporte. Porque se os religiosos dão um mau exemplo, todos os demais estão mais que justificados para agirem incorretamente. E não pode haver sociedade dessa forma. Vamos então orar. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia, dai-nos hoje.